Manos, manas e monas. Vocês conhecem o Poupa Trans? Nós somos um coletivo formado por três mulheres trans e travestis. A Bru, a Júlia e eu, Patrícia Borges. A gente construiu um site para te ajudar a trocar o nome e gênero nos seus documentos. E olha que legal, você pode fazer tudo sozinho. Ou você pode chamar alguém para te ajudar, né? Cada um sabe da sua vida. poupatrans.org.br. Entre 2019 e 2020, atendemos mais de 300 pessoas trans, travestis e não binários num guichê instalado no Sesc 24 de Maio, em São Paulo. E agora, a gente construiu um passo a passo facinho para você seguir, preenchendo campo a campo todos os formulários necessários. Nos vídeos do site, vamos juntos tirando certidão por certidão. Numa linguagem bem fácil, descomplicada, tudo online e sem aglomeração. E tanto a nossa ajuda quanto a maior parte dos documentos são de graça, bebê! Mas não esquece que você precisa conseguir uma impressora para imprimir as certidões. E reserve algum dinheiro. Din-din, aqué, lajô, arô, para pagar as despesas do cartório. Então, antes de começar, você precisa se organizar. Aqué, menina! E se você conhecer pessoas trans ou não binárias que estão atrás do próprio nome, compartilhe esse vídeo e mande o link do nosso site para elas. E é isso! poupatrans.org.br. De nós para nós. Dos sertões, negras da Bahia, salve! Clementina, nesse Jovelina, salve! Notícias caribenhas clandestinas, negras da América Latina. Negras dos sertões, negras da Bahia, salve! Clementina, nesse Jovelina, salve! Notícias caribenhas clandestinas, negras da América Latina. Eu sei, não é fácil chegar, a gente sabe levantar. Aonde for é o seu lugar, permanecemos vivas. Eu sei, não é fácil chegar, a gente sabe levantar. Aonde for é o seu lugar, permanecemos vivas. Permanecemos vivas. É por nós, por amor, por nós, amor, por nós, por amor. Olá, ouvintes! Hoje vou apresentar para vocês um pouco da história e alguns poemas de Orides Fontela. Ela já não está entre nós, mas está viva na sua poesia. Orides Fontela nasceu em São João da Boa Vista, São Paulo, em 1940. Publicou no jornal O Município, periódico da sua cidade natal, e no suplemento literário do jornal O Estado de São Paulo. Ela era formada em filosofia pela USP. Foi premiada com o Jabuti de Poesia em 1983, em função do livro Alba. Recebeu também o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, pelo livro Teia, em 1996. Em 2007, o Ministério da Cultura homenageou-a com a Ordem do Mérito Cultural. Sua prima, Maria Helena Teixeira de Oliveira, recebeu, das mãos do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a condecoração. Essa homenagem aconteceu no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Orides viveu momentos agudos de depressão e dificuldades financeiras, tanto que recebeu o apoio dos amigos Antônio Cândido, Davi Arrigulci Júnior e Marilena Chaui. No final da vida, acabou sendo despejada de seu apartamento e foi viver com sua amiga Gerda, na casa do estudante universitário, velho prédio na Avenida São João, em São Paulo. Morreu em Campos do Jordão, aos 58 anos, no dia 2 de novembro. 2 anos depois de publicar seu livro Teia, do qual lerei alguns poemas. Axiomas. Sempre é melhor saber que não saber. Sempre é melhor sofrer que não sofrer. Sempre é melhor desfazer que tecer. Sem mão não acorda a pedra, sem língua não acende o canto, sem olho não existe o sol. Newton ou a gravidade. A maçã cai e os astros dançam. O abismo atrai, o abismo caiu em mim. Kairos, quando pousa o pássaro, quando acorda o espelho, quando amadurece a hora. Flores, flores negras no negro, inéditas, flores opacas, nenhuma estrela. Nunca irão saber que são flores. Conheci a obra de Orides em 1996, quando eu nem imaginava que escreveria poesias. Estava numa livraria quando deparei-me com o livro Teia. Folhei, olhei a orelha, li o prefácio de Marilena Chaui e me encantei. Comprei o livro e tenho até hoje. No prefácio desse livro, Marilena Chaui diz: a poesia de Orides é palavra pensante e pensamento falante. É poesia, não basta? No livro Poesia Reunida de Orides, nós temos os escritos da autora de 1969 até 1996. Neste livro, encontramos uma foto dela com gatos. Orides gostava muito dos gatos, esses companheiros felinos de tantos escritores. Para eles, ela escreveu: gatos, os gatos secretos saltam, somem no abstrato escuro. Gatos no negro fluem, fosforescem, arranham vidros, destroçam. Espectros farejam todos os rumos. No vácuo insone, na meia-noite lúcida, cuidado, gatos agindo. Orides é uma das poetas que me inspiram. Para ela escrevi: Orives era Orides, poeta joia rara. Acabamos de ouvir Inês Santos contando um pouco da vida da poeta Orides. Antes, Marci Santos, Antiga Poesia. O que é feminismo para você? Olá, ouvintes. Eu sou a Ivone. Feminismo eu entendo como a luta pela igualdade e direito das mulheres. Para mim, o contato com o feminismo foi uma grande descoberta, pois fala da liberdade das mulheres. Feminismo é a luta contra a violência que as mulheres sofrem, a luta para ter os mesmos direitos no trabalho, como salários iguais, e as mulheres terem autonomia, participarem dos espaços políticos, mas principalmente uma filosofia de vida, das mulheres saberem que são livres. O feminismo nunca matou ninguém. O machismo mata todos os dias. Um abraço a todas e todos. Na sequência, Bota Esse, Lazo Matumbi. E depois, Guru, com Chico César. Oh, do nome da entidade à toa, não à toa é um criatura que o divino lambe e onde quer que ande, anda como quer. Não diz o nome da entidade à toa, não à toa é criatura que o divino lambe e onde quer que ande, anda como quer. Segura o guru, flutua, levita, evita conflito de fé. É boa praça pra ele dar massa, não massificar seu axé. É boa praça pra ele dar massa, não massificar seu axé. É boa praça pra ele dar massa, não massificar seu axé. É boa praça pra ele dar massa, não massificar seu axé. Diz o nome da entidade à toa, não à toa é criatura que o divino lambe e onde quer que ande, anda como quer. Segura o guru, flutua, levita, evita conflito de fé. É boa praça pra ele dar massa, não massificar seu axé. É boa praça pra ele dar massa, não massificar seu axé. É boa praça pra ele dar massa, não massificar seu axé. É boa praça pra ele dar massa, não massificar seu axé. Gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Sofremos um grande aumento no preço da cesta básica. Só o arroz aumentou 83%. Crianças desnutridas, aumento do desemprego. Quase 30 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza extrema. Tem gente com fome. Ai, de comer! Já são 15 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Como fazer quarentena para frear o contágio por coronavírus se não tem comida em casa? Faltam políticas para ajudar as pessoas mais pobres a enfrentar a doença e a fome. Não podemos mais esperar. Precisamos de você. Ajude a alimentar famílias que precisam de ajuda em todo o país. Muita fome. Se tem gente com fome, Dá de comer. Tem gente com fome. E se tem gente com fome, dá de comer. Acesse a página temgentecomfome.com.br e doe quanto puder. Primeiro deram sonhos, depois deram miséria por maldade. As margens da cidade, vide comunidade. Segundo, nos deram a responsabilidade de ter o que eles não têm, a tal da honestidade suave. Malimá me ensinaram a ler, juntei letra por letra desse ABC. Agora escreva a rota da mudança com calma. Minha caneta faz tatuagem na sua alma. Éramos como nuvens por aqui, hoje somos estrelas que brilham, mas estão prontas pra explodir. Se preciso for, não prove meu valor. Autodidata do método, renove seu amor. O tambor aqui não gira, embala flows. A mão pra cima no enquadro, agora é a mão pra cima nos shows. Mas não se esqueça, mais importante do que levantar a mão é fazer o povo levantar a cabeça. Uma hora o jogo vira, não diga que não avisei. E da onde eu venho não existe lei que faça eu me calar. Uma hora a mesa vira, não diga que não avisei. Sobre essa terra não existe rei que possa me comandar. Era um moleque sentado na sala, sem futuro, alimentado a fé e torrada de pão duro. Tão complicado era um mês até o cheque da pensão. Fez de mim um aluno com déficit de atenção. Preces de mãe eram bênção, deram diretrizes. Num século onde ideais são como meretrizes, na rua minhas raízes. Aprendi que a mentira e covardia é que causam as piores cicatrizes. Meus olhos são espelhos da minha alma e da sua. Meu linguajar é espelho da rua. Me chame de mal educado se o sistema educacional é primo daquele outro sistema, tá ligado? E mesmo assim a gente aprendeu na raça que não se dá murro em vidraça. Meu jeito pode te assustar, mas a única coisa que eu vou roubar é sua brisa se você parar pra me escutar. Uma hora o jogo vira, não diga que não avisei. E da onde eu venho não existe lei que faça eu me calar. Uma hora a mesa vira, não diga que não avisei. Sobre essa terra não existe rei que possa me comandar. Meus manos são um pedaço de mim por aí. Força pra refazer o que o descaso destruir. Derrube um Rashid e surgirão mais 10. Derrube um de nós e surgirão mais 10 vezes 10. A multiplicação dos fiéis, nossa aliança bem além dos anéis. Eu não quero caridade, guarde seus merréis. Só dignidade por onde passarem meus pés. Vejo guerra como pés e FIFA. E nossa mão de obra sorteada por merreca tipo rifa. Que os tempos mudem, sério. Vim pegar cada corrupto pelo cérebro. Sem mistério, pô, pelo estéreo. Tô compartilhando essa ação pelos que acreditam e pelos que não. Por esses eu só posso lamentar. Nós somos sua pior dor de cabeça e sua cartela de Dorflex não vai ajudar. Uma hora o jogo vira, não diga que não avisei. E da onde eu venho não existe lei que faça eu me calar. Uma hora a mesa vira, não diga que não avisei. Sobre essa terra não existe rei.